comportamento em mim. Coração sangrando, caminhos de solo fim. Nada resta mais do fruto que se tem. É o bastante pra querer. Te ame, o tempo não varreu isso de mim. Por isso estou partindo e tão forte assim. O amor fez parte de tudo que nos guiou. Até no risco das palavras, amor. Portal do Arrocha. Nada resta mais do fruto que se tem. É o bastante pra querer. Além do que eu possa andar com você. Te ame, o tempo não varreu isso de mim. Por isso estou partindo e tão forte assim. O amor fez parte de tudo que nos guiou. Até no risco das palavras, amor. Te ame, o tempo não varreu isso de mim. Por isso estou partindo e tão forte assim. O amor fez parte de tudo que nos guiou. Até no risco.